ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Hora Certa, apoio Copiarte, 25 anos fazendo bem feito, aberta também aos domingos e feriados. Copiarte, tricampeã Top of Mind. Boa noite, 9:05. A Rádio Educadora apresenta Música dos Mestres. Hoje, um programa especial em coprodução com a Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda. Este programa resulta de uma série de gravações ao vivo com orquestras, solistas e regentes mundialmente reconhecidos. A apresentação, Álvaro Cavalcante. A Orquestra Filarmônica de Roterdã está hoje sob a regência de seu maestro titular, Valery Gergiev, e desta vez ele tem como convidado o pianista Arkady Volodos, russo como maestro, e que logo mais vai ser o solista da Rapsódia sobre um tema de Paganini para piano e orquestra, de Sergei Rachmaninov. Mas o concerto se inicia com uma composição de Hector Berlioz, a Sinfonia Dramática Romeu e Julieta, opus 17, de Berlioz, é uma obra grandiosa que dura mais de hora e meia e que quase nunca é executada integralmente. O que vamos ouvir é uma seleção de 3 movimentos da Sinfonia Romeu e Julieta. Introdução, Romeu só, tristeza e concerto e baile. Grande festa na casa dos Capuleto. Valery Gergiev rege a Orquestra Filarmônica de Roterdã. Thank you. Ouvimos uma seleção da Sinfonia Dramática Romeu e Julieta, de Hector Berlioz, com a Orquestra Filarmônica de Roterdã, sob a regência de Valery Gergiev. E o pianista russo Arkady Volodos junta-se em seguida ao maestro e orquestra para apresentar a rapsódia sobre um tema de Paganini para piano e orquestra, de Sergei Rachmaninov. Arkady Volodos é um dos pianistas mais talentosos da nova geração. Ele nasceu em São Petersburgo em 1972, começou a estudar piano com 9 anos, mas só aos 15 anos é que ele decidiu se dedicar com afinco ao instrumento. Ele estudou no Conservatório de São Petersburgo e depois com Galina Egyazarova em Moscou. Em 93, ele viajou para a França e estudou 1 ano no Conservatório de Paris com Jacques Rouvier e depois em Madrid com Dmitri Bashkirov. Foi nos Estados Unidos que Arkady Volodos conseguiu seus primeiros grandes sucessos de público e crítica, sobretudo com a apresentação do concerto número 2 para piano e orquestra de Rachmaninov em 1996, com a Orquestra Sinfônica de Boston, tanto em Boston como em Nova York, no Carnegie Hall. Em agosto e setembro de 97, Volodos excursionou pela Europa com a Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdã, sob a regência de Ricardo Chailly. Depois, com a mesma orquestra, ele se apresentou nos Estados Unidos e Canadá com o 3º concerto para piano de Rachmaninov. E para este concerto de hoje, Arkady Volodos escolheu a rapsódia sobre um tema de Paganini para piano e orquestra, opus 43 de Rachmaninov. No ano de 1917, quando Rachmaninov deixou a Rússia por razões políticas, ele já tinha composto 3 de seus 4 concertos para piano e orquestra. E ele compreendeu que tinha que dar ênfase à sua carreira como pianista virtuoso para garantir uma segurança financeira. Em 1925, Rachmaninov fez uma pausa de 9 meses como pianista quando compôs seu 4º concerto para piano, que seria revisto em 1941. Para compor a rapsódia sobre um tema de Paganini, no verão de 1934, ele teve que suspender uma turnê como pianista. Ele escolheu como tema o 24º Capricho de Paganini e deu uma grande riqueza rítmica e cromática ao tema, o que resultou numa das obras mais apreciadas de Rachmaninov. Arkady Volodos e a Orquestra Filarmônica de Roterdã, sob a regência de Valery Gergiev, nos trazem a rapsódia sobre um tema de Paganini, de Sergei Rachmaninov. Thank you. Thank you.

Foi a Rapsódia sobre um tema de Paganini para piano e orquestra de Sergei Rachmaninov com o pianista russo Arkady Volodov e a Orquestra Filarmônica de Rotterdam sob a regência de Valery Gergiev. E Arkady Volodov apresentou um número extra nesse concerto na sala de Dulen de Rotterdam, variações sobre um tema de Carmen, de autoria do pianista Vladimir Horowitz. Foi o pianista russo Arkady Volodov apresentando como número extra variações sobre um tema de Carmen de Bizet, de Vladimir Horowitz, encerrando esse concerto na grande sala do Dulen de Rotterdam. A Rádio Educadora apresentou Música dos Mestres. Educadora. curiosidade. Pesquisas científicas comprovam que o ser humano não consegue ficar mais de 4 dias acordado sem causar prejuízo ao seu organismo. Durante o sono, ocorre a recuperação dos músculos e dos ossos. Porque enquanto dormimos, o nosso cérebro estimula a secreção de um hormônio regenerativo. Além disso, é durante o sono que o corpo humano organiza o seu lado emocional. Uma prova disso é o mau humor e a irritação decorrentes de noites perdidas. YC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia.